Doc y Casper. Eu vou fingir que eu vim da favela, eu vim do Morumbi, talvez por isso que hoje eu estou aqui. Tenho uma casa, um pai e uma mãe minha. Lá tenho comida na mesa, um cobertor e uma cama. Qual é, velho? Eu te pedi pra vir aqui. Tá gostando da minha música, saí dela ali. Tomar no cu tranquilo que a vida é isso aí. Tem gente se fudendo, pois é, tô nem aí. Você acha que eu vou pagar o dízimo da igreja? Eu sou judeu, irmão, não pago nem o preço da cerveja. Isso que eu não bebo, leite é meu limite. Pois é, irmão, álcool faz mal pra minha gente. Foda-se o que você pensa de mim. Foda-se que você acha que eu sou ruim. Falo muito todo dia e falo sem pensar. Às vezes penso demais, né? Eu tenho o que falar. Penso logo existo, que puta bomba. Que esse manelé original tem a cabeça na mesmice. Eu nunca falei que eu sou um pensador. Eu sou só mais um otário, fingindo se cantor. Menininho virgem, criado a Romaldine. Só ouço coisa gringa, puta, odeio o Lenine. Não curto muito samba, apesar de ser paulista. Olho para a paulista com olhar de turista. Sou um cara de esquerda, mas não faço militância. Só faço arte, aumento minha ignorância. Muito para as questões sociais, apesar de reclamar de tudo que o governo faz. Foda-se o que você pensa de mim. Foda-se que você acha que eu sou ruim. Falo muito todo dia e falo sem pensar. Às vezes penso demais e aí não tenho o que falar. Foda-se o que você pensa de mim. Foda-se que você acha que eu sou ruim. Falo muito todo dia e falo sem pensar. Às vezes penso demais e aí não tenho o que falar. Mesmo sendo feio, eu já tive namorada. Acho que nunca disse pra ela que ela tava. Fui eu mesmo que acabei e falei pra cancelar. O que a gente fazia pra gente não se falar. Eu cheguei na quinta base e se parei, passei a quarta. Eu podia agora tá numa situação mais farta. Sentado em ouro e comendo diamante. Gordo pra caralho, maior que um elefante. Coisas putas me rodeiam todo dia sem parar. Sou eu que faço tudo esse sistema rodar. Mas apesar de tudo sou muito boa gente. Banho tomado, faço a barba, escovo dente. Classe média alta, sou um desses aí. Mas apesar de tudo, hoje eu estou aqui. Falando muita merda do sistema inteiro. Se pá um dia desses eu acordo no chiqueiro. Foda-se o que você pensa de mim. Foda-se que você acha que sou ruim. Falo muito todo dia e falo sem pensar. Às vezes penso demais e eu não tenho o que falar. Foda-se o que você pensa de mim. Foda-se que você acha que eu sou ruim. Falo muito todo dia e falo sem pensar. Às vezes penso demais e aí eu não tenho o que falar. Ah, rapaz, bravo que fiz. Ficou bom?